Bem-vindos à iniciativa Borracha Queimada. Hoje nós vamos começar nosso primeiro episódio. Ninguém diria, né, que chegaríamos um dia nesse ponto. Tivemos de gravar. Bom, estamos aqui com o Homem das Estrelas, aquele que leva dezenas de pessoas ao céu todos os dias, Lucas o Aventureiro. E aí, galera? Ele é físico, é o ardiloso oculto. Esse é de seu. Pois é, vamos observar isso durante o tempo aí. Junto aqui temos o Felipe, com o primeiro, é um cara que defende democracia, exceto pela internet da casa dele, que ele defende que deve ser controlada. Minha internet, minhas regras. Pois é. Completando um time de grandes especialistas em porcaria nenhuma, temos Gui, o estudioso, aquele que usa a máquina de escrever para digitar. Cara, que exagero, velho. Nem a máquina de escrever, é só meu notebook. Cara, seu notebook é uma máquina de escrever, só pode, velho. Não tem condição. Fora que ele é um trombolho do tamanho de uma mesa, né? Meu notebook é um Megazord de máquina de escrever, sabe? Ele é tipo Transformers, o primeiro filme, quando ele reclama com o Bumblebee que é um carro velho, o Bumblebee vai lá e Transformers e continua sendo Camaro, assim como seu notebook continua sendo uma máquina de escrever. Partindo agora pra pauta. E aí, vocês têm ideia do que por que, que a gente joga videogame? Eu acho que a gente joga videogame porque o sistema capitalista quer nos impedir de conhecermos a nossa existência e a gente coloca os videogames pra gente perder tempo, que é basicamente. Tô Illuminati ultimamente. Tava lendo aquele texto de filosofia que a gente tava lendo lá, ó. Do professor? Que o professor... que não dá pra ler porra nenhuma, porque eu li... Parece que o texto tirou xerox em 1960. E foi tirando xerox do xerox por todos os anos. Ou foi digitando com a máquina de escrever do Gui. Pois é, chega num nível, velho, que não dá pra ler. Tipo, um monte de garrancho. Igual a letra dele, porque a letra dele é péssima também. Então, tipo assim, é muito ruim xerox. Puta que pariu. Você sabe por que a gente joga videogame? Aliás, você sabe por que a gente joga videogame até hoje? Eu fui apresentado ao videogame quando tinha cerca de 8 anos e desde então eu não parei. Por que você começou a jogar videogame? Achei divertido, entendeu? Mas quando você é criança, né, você vê aquelas coisas lá na tela brilhando, pulando, os bonequinhos, você fica fascinado com aquilo. É, jogar tudo. Bola você não ia, né? Não, queria jogar videogame. Eu jogava bola também. Eu jogava, de vez em quando. Eu acho que eu jogo videogame até hoje são dois motivos. Eu gosto de boas histórias e eu gosto do desafio. Então, ultimamente, eu tô pendendo mais para jogos desafiantes e simples do que para jogos com histórias mais complexas. Tanto que, ultimamente, a única coisa que eu tenho jogado é Super Crate Box. É, literalmente pelo desafio. É, apenas isso. Aí, ó, dica de jogo para você, então, Onifig Death Punch. Que eu não conheço, não. Basicamente é um jogo onde você usa o mouse e você tem que clicar com o botão direito ou o botão esquerdo, depende de que lado vem o inimigo. E você tem que matar os inimigos com um golpe. Então você só tem que saber de qual lado o inimigo tá vindo. Eu também gosto de histórias complexas, entendeu? Mas eu também já joguei assim, simplesmente pra desabafar a raiva, né? Tá morrendo de raiva assim, você pega um FPS pra jogar, nossa, é bom demais. Você não desconta nas coisas materiais da sua casa. Você vai descontar nos personagens fictícios do jogo, olha só. Pois é, eu sou um pouco contra essa visão. Eu também sou, um pouquinho. Não, você tá jogando o jogo, entendeu? Você tá jogando o jogo pra você... Como posso dizer? A ideia dos videogames, né, a ideologia, é tentar transformar os jogos... A experiência mais próxima da realidade. Sério? Será que é verdade? Com o avanço da tecnologia, isso vem acontecendo. Não, então peraí, então, mas isso é meio contra, por exemplo. Então, quer dizer que o GTA realmente se aproxima da experiência de matar pessoas e assaltar e falar que a experiência de Call of Duty realmente. É quase falar que nós estamos quase transformando os assassinos. Acho que pra jogos de mundo aberto, a ideia é tentar se repetir mesmo a vida real, velho. Ainda que seja a vida de um bandido, a vida de um, sei lá. De um soldado de guerra. Por exemplo, todas as armas do Call of Duty são reais. Elas são tipo, por exemplo, eles têm consultoria de soldados para fazer o jogo. Então, tipo assim, a tendência é realmente colocar o cara dentro daquele contexto, velho. Tipo assim, é dar experiência pra ele de uma situação que, tipo, provavelmente ele não vai ter na, na vida real. Mas, por exemplo, um cara que, por exemplo, que é soldado, ele geralmente ele vai querer jogar esse tipo de jogo porque está adequado no contexto dele. Então, o cara que está no contexto vai querer jogar porque ele vai querer comparar o contexto que ele tem na realidade com o contexto que ele... que ele vive, o contexto que ele vive com do videogame, e o cara que não está inserido no contexto, ele vai tentar imergir naquele contexto para buscar a experiência daquele contexto. Buscar novas experiências. Por exemplo, isso, por exemplo, tem esses jogadores de futebol. Eles jogam geralmente jogam futebol. Isso não faz sentido nenhum. O cara joga futebol. A vida do cara é jogar futebol e no videogame ele joga futebol. É, o Silvio Santos trabalha com TV, mas ele não vê TV, né? É tipo isso, ele assiste Netflix e inclusive ele tem assinatura vitalícia agora. Foi uma coisa muito foda que aconteceu. Se a gente falar que mas voltando, Netflix custa R$15,90 por mês, eles vão dar assinatura pra gente? Eu acho que eles nunca vão ouvir isso aqui, sério mesmo, na boa, gente. Não é querendo desanimar. É uma pena, mano. A tentativa não custa nada. Cara, mas eles aproximaram o jogo, tentarem aproximar o jogo de uma experiência real, não quer dizer que você fazendo aquilo ali, você tá querendo fazer aquilo na realidade, entendeu? São duas não, cara, não quer dizer que você vai fazer. Exatamente. A proposta é você do videogame é você até desestressar, entendeu? Eu acho que maior ou menor grau, um pouquinho você quer fazer. Isso. É, velho. Nunca. Então, pensa bem. E, tipo assim, esse segmento de jogo é um segmento mais mainstream. Então, assim, ele é mais voltado pra massa, entendeu? Então, ele segue a tendência da massa, entendeu? Eu falo em questão principalmente de jogo mais hard, assim, tipo Call of Duty, esse jogo de ação tipo Devil May Cry, você joga muito melhor quando você tá, de certa forma, tá com raiva, você vai jogar muito melhor, sinceramente. Eu discordo, porque você chega no chefão, ele te mata, aí você passa a raiva, aí você começa a jogar pior ainda, aí tipo, você vai piorando, aí você dorme. Gente... Quem não perdeu pelo menos 5 vezes pro Rico lá no Kingdom Hearts? Que desgraça. Véi, não fala não. Pior ainda é o Terra aí. Nossa, não, o Chain of Memories. A cada andar você fica, não, de novo não, e vem ele de novo. E você tá tipo, não, desgraça, sai da frente. Isso que vocês enfrentaram no Capitão Gancho no Chain of Memories do GBA. Porra. Não, eu enfrentei sim, velho. É uma merda. É no navio, não é? O navio fica balançando. Você tá lá de boa carregando suas cartas, aí o navio balança. É uma merda. Você no perde contato todas. Com ele fica e ele correndo te bate. Atrás delas. É uma merda. Cara, o Sheamus do Kingdom Hearts do 3DS é muito pior, velho. Passei muita raiva. Assim. Que cara? O Sheamus do Kingdom Hearts 3D. Cara, ele é o Sheamus do final do 2, mas tipo. Mas só que muito mais difícil. É. É o dobro de dificuldade. Faz o game 3DS pela janela, velho. Na boa. Faz isso não, porra. Ele era o meu. Eu te vendi ele. Ele era meu. Ele existe um bonde ainda com ele. Vendeu, então. Vendeu, foda-se. É. Não, cara. É, vendeu. É igual aquela ex-namorada que você fala assim, espero que ela seja bem. É a mesma coisa. Quando eu vendi meu PC1, eu fiquei triste quando eu descobri que meu PC1 estragou. Porra, né, poxa, tava tive tanto cuidado e tal. E foi, tipo, na primeira semana, cara. Cara, isso aconteceu com o meu Super Nintendo. Um dos arrependimentos da minha vida para sempre foi ter dado o meu Super Nintendo pro meu primo. Foi a coisa mais triste que eu fiz na minha vida. Porque você upa de videogame e você fala assim, agora eu vou jogar os gráficos melhores. E aí depois você descobre que tudo que você precisava é de uma fita de Mario Bros 3, que é o melhor Mario ever. Pronto, falei. Questionável. Então, beleza. Então a gente joga videogame porque é divertido, porque desestressa. Mas ainda não é a única forma de diversão que a gente tem. Tipo, se for pra emergir ou pra ver outras experiências, a gente tem cinema, a gente tem música, a gente tem podcast. Quando você usa o termo imersão, eu acho que nenhum atinge uma força tão grande quanto o videogame. Um exemplo que você pode dar é que vai ser o meu caso, eu posso ler livro de terror, eu posso ver filme de terror, eu posso fazer qualquer coisa que eu não tô nem aí. Agora eu não jogo jogo de terror, porque a imersão é muito maior. Opa, agora que você falou. Não, é verdade. Não jogo, não vou jogar Amnésia, não vou jogar sei lá, os jogos estão saindo aí, porque... Alan Wake, né? É, Alan Wake é meio fácil. Alan Wake. Meio de boa jogar. Gui, você lembra aquela vez que o Saulo colocou a gente pra jogar Left 4 Dead no escuro? Nossa, velho, foi triste pra caramba. Véi, puta que pariu, velho. Nossa. Aí tá assim, aí tinha lá, aí tinha mó do bom jogando Left 4 Dead, aí tinha uma mulher gritando, né? Aí ele tá assim, ó, cara, vai lá, ela tá precisando de ajuda. Aí a gente foi lá, era uma witch correndo atrás da gente, foi uma merda, velho. Ô, mas nunca passei tanto cagaço na minha vida. Left 4 Dead, no caso, por exemplo, a primeira vez que você joga, ainda mais a gente que não conhecia o jogo, tipo... Você dá um cagaço. Dá um cagaço, caramba, mas depois que você joga uma... Não, gente, você joga 15 minutos, você percebe que o jogo é frenético pra caramba, nem dá tempo de você pensar, não. Não, sim, mas eu falo assim, depois que você joga mais de uma vez, você já não começa a ter os mesmos sustos que você já tá acostumado. Tá, cara, aqui, joga Amnésia. Não. Não joga, não joga. Puta que pariu daquele jogo. Cara, cu trancado, cara. Eu joguei durante... Há pouco tempo eu fui jogar com minha namorada, que ó, 30 minutos, ó, desliguei o computador, chega, fui dormir. Cara, não dá. Não dá. Amnésia é pior que Dead Space. É. Pior, muito! Ô, Doc, você lembra o dia que a gente jogou Amnésia pela primeira vez? Eu tava na casa do Doc, essa história é interessante. E aí a gente resolveu, assim, vamos jogar um jogo de terror? Vamos. E a gente foi lá e usamos de meios ilegais pra obter o jogo Amnésia. Esse meio conhecido como Torrent. E aí, enquanto antigo site, Pirate Bay. E aí, enquanto tava fazendo, fazendo o download lá, a gente resolveu jogar Fatal Frame, né? Só pra ir entrando no clima, tal. Esquenta. Pagamos as luzes e tal. E aí, a porta da sala tava aberta, começa a ventar cabulosamente. E aí, o Bidu, o cachorro do Doc, que vocês não conhecem, né? Entra na sala, com o rabo entre as pernas, assim, para no cantinho totalmente assustado. E nada no mundo colocava aquele cachorro pra fora de casa. Nada do mundo botava aquele cachorro pra fora de casa. Isso aí só pode ser obra do maligno. E pois é, e Bidu é o cachorro obediente. E nesse meio tempo, a gente assustado com o cachorro, porque, tipo, o clima lá fora tava estranho, o cachorro tava assustado, e o videogame tava ligado. E a gente deixou o controle de PS2 no chão. A gente o controle começa a vibrar. Começou a fazer no meio Foi. Da noite. O controle começou a vibrar e do nada tinha uma cara gigante, mas fazia parte do jogo, né? Mas do espírito na tela. O Heitor quase teve um infarte ali. Não, mas o Heitor assustando com tudo. Principalmente na hora de acordar. É, mas, velho, essa hora eu tava muito bem acordado, velho. E, tipo, eu lembro, tipo assim, eu tava olhando pro cachorro, aí começou o barulho do controle vibrando, eu olhei pro lado pra ver o controle no chão, que tava vibrando. Aí quando eu olhei pra tela, tava gigante a cara, assim, do bicho na tela já. Puta que pariu, velho. Eu não gosto de nada de terror, na boa. O primeiro jogo que eu fiquei com medo, assim, de jogar à noite, mas era, quando eu era bem criança, era Resident Evil, né, velho? Resident Evil 2, não sei se vocês lembram, mas tem uma parte que você tá andando perto no corredor e tem um monte de buraco, né, tampado por tábua. Sim, da janela! Aí do nada aparecem uns braços. Nossa, é aquela o cagaço clássico do Resident 2. É clássico, literalmente. Nossa, cara, lembrante. Então, beleza. Então, a gente estabelece então que o videogame é mais imersivo, que a diversão ou a imersão que ele proporciona vale a pena. Pelo custo, gasto. Eu acho que, pelo menos no que se refere aos jogos atuais, nunca na história desse pai, mentira, parei. Petista. Petralha. Petralha, safado. A experiência, você falou de cinema, falou de música. Hoje os jogos, eles juntam todas essas experiências, né? Tipo, a filmografia, a trilha sonora, a questão da fotografia. Junta tudo isso aliado ao controle que você tem no jogo. Assim, a questão de você poder fazer as decisões, de você, tipo, entrar naquele cenário. Então, acho que essa união, essa interseção aí desses conjuntos é o que torna a experiência muito agradável. E que vale, né, a pena a gente investir nisso, porque videogame não é barato. Não é mesmo. Nós aí temos nós temos o 3DS. O 3DS é o videogame mais burguês que existe. É burguês, cara, é burguês. Só não é tão burguês quanto a nova geração, porque o jogo tá R$200. Cara, pra caralho. Cara, The Order, vocês ouviram quanto tempo tem The Order? Do PS4? Quanto? 6 horas. De jogo? Caralho, velho. 6 horas de jogo. Só zoando. contando cutscene. Putz, contando as cutscenes, velho? Você pagou de ver o link nunca, né? Eu pensei muito bom. Enquanto a gente paga no Pokémon aí e joga durante 1000 horas. Exceto o Felipe. Qual nível seu Pikachu? Não, que isso, eu já tive muitas horas de Pokémon Soul Silver. Tá bem, não? É verdade, Soul Silver, você me derrotou bonito. Eu mitei no Soul Silver, tá? Beijos. Mas o videogame, ele é caro, entre aspas, mas assim, a gente tem que pensar que, principalmente no Brasil, a popularidade dele se deu, foi por causa do PlayStation 1, né, que alavancou aí, porque o jogo era 5 reais, depois do Play 2, o jogo a partir de 10 reais. Mas hoje em dia a gente ainda tem ferramenta tipo a Steam, a Nuvem, a Origin, que vendem jogos online num preço que é bastante acessível até. Não, pois é, eu tô encantado com a Steam. Que gente do céu. O caso da Origin é recente, porque antigamente eu fiquei sabendo que os preços dela não eram tão acessíveis igual é hoje. Verdade. Véi, é EA, véi. A EA, ela metia a mão nos jogos. O que existe uma coisa no mercado que chama concorrência. Se você não aderir ao que a concorrência está fazendo, você morre no mercado, velho. Exatamente. Tipo assim, a Steam entrou com uma proposta diferente, trazendo o jogo a um preço, assim, justo, entendeu? Porque, tipo assim, não faz sentido o jogo lançar agora, 2015, daqui 2 anos e tá o mesmo preço. Tipo assim, né? É complexo. Então, eles acabam fazendo acordo, às vezes, com a galera e conseguem liberar mais barato. E também a questão por ser digital, o cara deixa de ter uma porrada de custo. Eu ainda não sei por que, em pleno ano 2015, ainda a mídia física tem o mesmo preço da mídia digital. Isso pra mim é inadmissível. É varejista, né? Eles não querem tirar o... Velho, mas tipo assim, tudo bem, a gente... Pois é, velho, mas tipo, é um custo muito alto, velho. É um custo, tipo, muito... Não, em termos de encargos, de empregos e tudo mais. Em termos do, pelo menos do material em si, você fabricar um cartucho, componente eletrônico, chip, ele não sai caro, não. Tipo, um cartucho de DS, por exemplo, a capinha e a arte, a capinha de plástico e o livreto lá, aquele o folder lá, ele sai mais caro do que o cartucho em si, em termos de material. Sério? Sério. Aquele livreto safado que não vem nada mais. O componente eletrônico é muito barato. É porque você faz em larga escala, né? Você faz, tipo, é o mesmo cartucho para todos os jogos, entendeu? Você só vai mudar o que tem dentro. Agora é capa em kart, não. Você vai fazer para cada jogo, você vai fazer uma capinha, um livreto daquele. E tem a questão também que é de transporte, né, velho? Essa questão de transporte também come uma parcela grande aí dos jogos. E tipo assim, por exemplo, no caso da Nintendo, ela não distribui mais oficialmente aqui no Brasil. Então, tipo assim, aí você vai ver os preços dos jogos lá na eShop, estão o mesmo preço. Então, tipo assim, é muito, muito complexo. É, da eShop é uma sacanagem mesmo. Jogos lá, o mesmo preço da loja física, assim. Só mais comprar jogo de 3DS usado. Sou pobre, né? Somos todos. Bom, o Gui comentou um pouco sobre que Call of Duty ou esses jogos mais de ação são games um pouco mais hard. Existe uma divisão que é muito estranha, que é de games hardcore ou games casuais. Eu não concordo muito bem com isso. Até porque eu sou, por exemplo, se for por definição, eu sou um gamer mais casual. Faz algum tempo, acho que praticamente desde que eu entrei na faculdade, eu tenho abandonado meus RPGs que eu adorava na época do ensino médio, principalmente de RPG oriental, que são games mais hardcore. Eu nunca fui fã de FPS. O único jogo de tiro que eu joguei na minha vida foi... Não, eu joguei 2, joguei 3. Olha, você, aumentei. Oh, eu joguei o Sporto, mas que já saiu da nova geração, mas que, na verdade, apesar de ser um FPS, é um puzzle, yeah. Assim como Half-Life, que é meio puzzle e meio FPS. E um jogo de PS2, do Final Fantasy VII. Legend of Servers. Vou falar um FPS que eu joguei muito. Qual? Aquele do patinho do Nintendinho que tinha a minha. Aquele lá que era FPS de verdade. Exatamente. Aquele ali que é o FPS de... Aquilo ali que é FPS aquilo de verdade. Aquilo ali que é game hardcore, né? Aquilo ali que é hardcore, porque aquela porcaria daquela arminha não pegava direito, era uma merda. E aí, aquele gráfico bonito. Aqui, ó, segredo. E é isso aí. Aponta sempre uma folha de papel branca. Sério? Aham. Uhum. Caralho, isso aí eu não fragava, que não. O que acontece? Hein? Eu percebi. Você atira, Olha, isso aí eu não sou técnico, não sou nada, eu percebi por vida própria, por experiência própria. Se atira, a tela escurecia e ficava um quadrado branco, que era o pato. Se eu atirasse um ponto, parte branca, considerava que eu acertava o pato. Olha só os cheats, os hacks hack da vida. Mas olha só, eu acho que se você dividir entre jogos hardcore ou jogos mais de boa, não faz muito sentido. Eu acho que você tem jogadores hardcore e jogadores casuais. E é claro que para cada jogador alguns jogos vão se adaptar mais ou não, mas o nosso próprio grupo a gente pode considerar um grupo de jogo, apesar de a gente não ter tanta frequência, um grupo bem hardcore. Eu vou citar o exemplo quando a gente tava jogando Bem Me Quer, Mal Me Quer no New Mario Bros. Cara, aquilo foi... aquilo ali foi hardcore. Cara, a gente quase fez um algoritmo pra aquilo ali, cara. Foi, a gente tava todo fazendo todo o esquema, altas estratégias, tava pra ganhar um joguinho de Bem Me Quer, Mal Me Quer. Que é um minigame dentro de um minigame dentro do jogo. E eu acho que a gente passou horas ali. E tem um cara pra jogar Dreamix TV, o cara tem que ser hardcore também. Nossa, né? Melhor jogo. Igual o quê? Que jogo melhor bom. Jogo de PlayStation 2, a gente vai deixar o trailer aí no link pra vocês verem. Melhor Super Smash Bros. Ó, pensa no jogo que tem Optimus Prime, o Tyson da Beyblade, Bomberman. É. Tudo isso, uma boneca que é tipo uma Barbie, que eu não sei se é... Não é a Barbie, mas é uma boneca tipo a Barbie, deve ser a... Você falou o Solid Snake? Verdade. Antes... Muito antes do Super Smash Bros. Brown. Quem mais, gente? O cara do Castlevania. Ah, é. Tem alguém da família Belmonte lá. É. Tem um monte de galera. Protagonista de Adventure Island. Olha só. Pois é, exatamente, que é um jogo bom pra caralho também. Que eu já perdi várias horas não, jogando. Cara, é muito jogo bom. Era bugado. Velho, não, ele era bom, não, velho. Era da hora. Ele era muito bugado. Não, mas ele era da hora, era divertido. Eu perdi várias horas jogando. É claro que você perdeu, porque o pulo era bugado, você morria. Pois é, enfim. Mas perdi várias horas. Foi divertido. E aí você acha, e o jogo, tipo Smash Bros, tipo um negócio muito louco, você acha que o jogo vai ser bom? O jogo é uma que bosta. Que isso, sou melhor, o melhor Super Smash Bros que tem. Não, o melhor Super Smash Bros é Dom. Esse é o Dom. Dom é muito bom, velho. Dom, a gente gastou vários anos nas nossas vidas jogando. Nossa. A gente ainda joga. Não, a gente gastou muitos anos jogando Tadak. Nossa. E literalmente, assim, se conta em horas corridas. É mesmo. Na boa. Puta, velho, nossa. Cada partida, a média de 6, 7 horas. Que 6, 7 horas? Mundo. Cada partida, a média de 4 horas. É. As mais longas duram 6. Eu queria saber se alguém além da gente jogava aquele jogo, sabe? Cara, eu acredito que não. Se alguém escutar esse episódio, entendeu? Se já tiver jogado, por favor, comente. Se ainda jogar, nos procure, nos procuramos jogadores. Mande e-mail, sinal de fumaça. A prova que pouca gente joga esse jogo é que o tutorial que o Heitor fez foi pra internet. Tipo referência. Isso é surpreendente. Eu peguei o jogo, joguei, a gente foi anotando coisa num caderno. Aí, tipo, eu achei uma comunidade no Orkut de jogos. Fez uma tradução empírica do japonês pro inglês, pro português. Não, tipo, justamente isso. Suposto que fazia as cartinhas. Totalmente empírico. Mandei pra uma comunidade no Orkut. Anos depois, quando eu apresentei o jogo pra vocês, a gente foi procurar pra saber. Era o que eu tinha lançado na internet. Igualzinho, tipo assim. Inclusive a estrela, que a gente não sabia o que fazia. Quer dizer, a gente descobriu que fazia o mesmo efeito da estrela, só que eu não sabia o que a estrela fazia. A carta 26. Aí, tipo, estrela? Sorte? Só pra vocês saberem, né, como que esse jogo é importante na nossa vida, vale lembrar que esse título, essa alcunha de adiloso que o Doc tem, é por causa das suas jogadas safadas, sem vergonhas, que ele efetuava quando a gente tava jogando em Tadak. E se você tivesse visto a gente jogando, eu tenho prints, eu tenho provas que o verdadeiro adiloso é o Lucas. Que ele manipulou todo... O Lucas golpista, manipulador. Impeachment já. Lucas mente. Manipulou a massa para acreditar que eu era ardiloso. Intervenção militar. Na verdade, o Heitor manipula o Lucas para achar que ele manipula e deu um ciclo. No fim das contas, o Heitor. Pois é, ele dá um nó nas nossas cabeças, é isso que ele quer. Eu achei, Lucas, que eu tava manipulando ele, mas agora isso pode ser manipulação dele. Pois na minha é, vida. Tô abrindo seus olhos, exatamente. Ó, se você manipula... Ele pode se manipular achando que está te manipulando, entendeu? Safado. É complexo, cara, é uma rede, é. Ele nem percebe. Cara, a gente tá falando desse jogo e ele é basicamente Banco Imobiliário, só que pro, bem mais difícil. Não, né? É um banco imobiliário com um personagem de Final Fantasy Dragon Quest. E que você sumona os vilões. E é da hora. É bacana, muito bacana. Mas a treta é a mesma, tanto no imobiliário quanto no imobiliário próprio. Não, vai dar muito mais treta aqui. Altas tretas. Se fosse no modo clássico, aquele monk safado, não maldito, dá, não dá, roubado. Não dá. Uber. Não dá, porque no Itadaki você não pode usar o terremoto. E aí, Quint? E aí, Quint, causadora do caos? Equit, Hater. Equit. No banco imobiliário você sempre pode apelar pro terremoto, jogar as notas pro alto, virar tudo. No Itadaki não tem essas possibilidades. Não dá pra fazer. Pegar os dados e jogar na janela. Não, a gente pode. Realmente, Itadaki a gente jogou de maneira hardcore. Mas outro jogo que me surpreende, que eu falo que a galera joga realmente de maneira hardcore, é o Clash of Clans. Nossa, Clash of Clans. Você ainda joga, Gui? Não, Clash of Clans? Eu parei de jogar. Quando eu cheguei no nível 42, cara. Sim, você porque, jogou tipo, pouco, assim, hein? Sim, joguei pouco, mas é que enjoa, cara. Você não jogou pouco? Enjoa. Chega uma hora que você já tá cansado de ficar alterando casas, alterando a estrutura da sua vila, melhorando o seu exército e tudo. Uma hora você cansa, cara. Jogo de celular não é aquilo que você vai jogar. Forever, uma hora cansa, não tem como. Jogo de celular cansa muito fácil até. Jogo de celular tem um defeito que é pay to win, tipo win-win. É tipo pay to win-win. É tipo. No MMO, geralmente você paga o cashzinho lá pra ter os itens. Mas no celular não. No celular você paga pra você ganhar. Não, mas só que. Porque, tipo assim, no Clash of Clans é o seguinte: você paga pra evoluir mais rápido. Mas não quer dizer que você vai ganhar. É lógico que vai. Se você evoluir mais, você vai ficar na frente da galera. Não necessariamente. Tipo assim, jogo de celular eu tenho preconceito porque eu sou da old school. O único jogo de celular que eu gosto é do Snake do 3310, que é um ótimo celular. Mas só que o Clash of Clans, tipo, de início ele é muito bom, sabe? Eu viciei naquele jogo rapidamente. E eu não gosto muito. Não jogo qualquer jogo consigo. De celular. Até jogo, baixo, mas acaba enjoando muito fácil, né? Que nem Punch Quest. Cara, você chegou no nível 42. Sim. E você tá me dizendo que enjoou fácil. É. Se você jogasse MMO, RPG, nível 40, dependendo do jogo que você tá jogando, você ia tá bem pra caralho. Você teria jogado muitas, muitas horas. Você falou em MMO, você chegar no nível 40. Quando a gente 40. Pensa em jogador hardcore, a gente tá pensando aí nas plataformas comuns, né? Agora, se a gente for estender essa conversa pra MMO. E pra MOBA... Que no caso, a gente pode citar Dota e League of Legends. A gente é jogador de Candy Crush comparado com esses caras, velho. A gente é jogador de Candy Crush. Sério mesmo. Sério mesmo. Porque esses caras são muito hard. Sério mesmo. Tem gente que acorda, tem gente que não dorme. Fica jogando jogo para sempre. Não, mas a minha vida de jogo online já foi. Passou. Tem um menino que assiste a aula da menina lá na faculdade, velho. Os meninos, tipo... Ele acorda de manhã, ele deixa de fazer certas coisas com medo da irmã dele entrar no computador e ele poder jogar mais League of Legends, entendeu? Não, o meu irmão, quando ele tava... É cabuloso, cara. O pessoal deixa de fazer muita coisa por causa desse jogo, entendeu? O meu irmão, quando ele tava estudando na Unifei, um colega de república dele, tipo, perdeu o curso por causa de League of Legends. Ele ficava o dia inteiro jogando League of Legends. E aí que eu tô querendo chegar um pouco mais... Porque, poxa, tem gente que vive nos jogos. Tem gente que faz amizade nos jogos. É. Tem gente... Casa. Cara, transa. Tem vários. Tem gente que tudo no jogo. Casa, transa. Isso fica mais claro ainda no caso de MMO. É, tem um documentário já de quase 10 anos sobre World of Warcraft. Tipo, a gente. Num documentário bem datado, se você observar os monitores. Se o monitor de tubo ainda. É, e ele conta vários casos de gente que conheceram o cara e a menina que se conheceram no jogo e casaram. Fantástico. É um cara que ele passava jogando, tipo... Ele trabalhava 8 horas, jogava 12. Ah, velho, tem gente que já se encontrou e já se casou pelo 9gag, então tudo possível nessa vida. É, É, pois é, e então quando a gente pensa, por exemplo, que a gente joga pra escapar da vida, da sua vida diária, não é tão bem verdade, né? Não, não. A pessoa não encontra a vida dela em outro lugar, né? Em outro ambiente. Aí agora sim, eu vou citar Tales of the Abyss, que eu não poderia passar um episódio falar sobre videogames e não citar meu RPG favorito. Desculpa aí, beijos. Tô... Ô cara, se tiver uma carteirinha, eu vou querer. Onde que faz? Pois é. É, vai. Eu quero uma carteirinha de Tales of the Abyss, cara, de fazer Tales of the Abyss, porque o jogo é bom pra caramba. E aí, eu chego lá e, tipo, num mundo de fantasia, e eu tenho que lidar com questões sobre ética, sobre responsabilidade, sobre relacionamentos, e, tipo, e tudo de maneira que te envolve e que te impacta na vida real, sabe? Eu fiquei bolado, tipo assim, não, é um jogo offline, que não tem multiplayer, sabe? Na verdade, tem multiplayer, mas é um multiplayer tão bobo, tipo, durante a luta um amigo seu pode pegar o controle e controlar os personagens junto com você, mas em geral isso não é necessário e acho que até atrapalha. Então, um jogo offline, single player, que através da história, através daquele mundinho consegue ressoar na nossa vida, sabe? Então, é por isso que eu falo, tipo, nenhum jogo, em nenhuma medida, realmente nos permite afastar completamente do mundo, sabe? O Candy Crush lá que a gente joga, tem como você pegar e clicar. A gente não, a gente não. Ah, você não jogou Candy Crush, seu safado. Nunca joguei Candy Crush na minha vida. Nunca joguei e nunca vou jogar. Olha, também. Você perdeu, cara, é um bom jogo. Você perdeu e você foi, quando aconselho, jogar o Candy Crush Soda, que ele é muito divertido também. Não, nunca joguei e nunca jogarei. Oh, mas né? Só um voltando. O Felipe tem cara que começar a jogar Kit Crush e ele ia começar a ficar entrar, tipo, a cada hora, né, pra poder jogar de novo. Não, eu não gosto de jogo de juntar com coloridinho. Eu gosto, não gosto muito. Eu sou ruim nesse jogo, Tetris. Eu sou ruim em Tetris, mas eu não jogo. Por isso um que exemplo que eu posso dar, também de jogar de cor, eu lembrei agora, é dentro do DA Física, lá no FMG, a gente tem o hábito de jogar Pokémon Puzzle League. Pokémon Puzzle League. Que é uma versão de Tetris Attack. E não existe no mundo jogadores daquele jogo tão hardcore quanto existe naquele lugar. Aquele lugar ali é a concentração de todos os melhores jogadores inclusive, de Pokémon Puzzle League. Inclusive, que eu já vi. vou deixar tá no link no post uma foto de um documento oficial que redigiram pedindo pra eu levar de volta o cartucho pro DA. Porra, velho. Caramba. Eles intimaram com curso de penas administrativas. Não, fizeram um pedido, assim, bem humilde, assim. Depois, formal. Depois eu vou mostrar. Ficou bem divertido. Agora, essas... Peraí, você podia fazer um experimento. Ficar um semestre com cartucho pra ver se a galera melhora nas notas e tal. E aí, você fala, pra ver se realmente é o Pokémon Puzzle League que tá segurando a galera. Não, na não melhora. Na verdade, não melhora, vou arrumar outra coisa pra jogar. Agora, voltando no assunto das reflexões, um jogo que eu tive uma experiência muito parecida foi Metal Gear Solid. Foi o primeiro jogo assim, que eu joguei assim, que tinha mensagens de impacto, assim, principalmente sobre propósito da vida. Assim, o Snake, que era um super soldado aí, criado só com propósito aí de lutar. E aí ele passa aí por esse dilema, assim, tipo assim, o que eu faço da minha vida? Minha vida é só ser soldado, é só matar, é só fazer essas porras aí. E tem, tipo, pra mim, nenhuma cena de Hollywood, nenhuma cena de filme bate pra mim a cena de quando ele derrota a Sniper Wolf, que ele vai matar ela e o diálogo que eles têm, assim, é a coisa mais fantástica que eu já vi. Mas só completar meu pensamento sobre o Candy Crush, até que o Candy Crush, hoje é muito comum desses games sociais, mas até o Candy Crush tem uma micro narrativa que você pode ficar tipo, ah, beleza, eu fiz um ponto maior que você e ficar, que é o que fazem lá, que vocês fazem lá no DA, que é tipo tentar obter pontuações cada vez maiores. Até o Candy Crush tem um botão pra lá, olha só, passei de você, eu tenho pontuação maior que você. Acho que no final das contas, sei lá, desde os 16-bits, os consoles 16-bits e o advento da internet, o videogame é cada vez mais narrativa. Mesmo que micro narrativa, existe uma mini narrativa. Na verdade, a narrativa estava presente desde o início, né? Assim, não no início, mas desde lá dos 8-bits, eles tentavam inserir aquela questão da narrativa, mas por problemas de recursos técnicos não era possível. Agora eu acho que as coisas estão indo no caminho contrário. Principalmente porque quando chegou, eu já citei Metal Gear Solid, quando chegou no Metal Gear Solid 4, teve uma crítica muito pesada em cima, porque, tipo, é um jogo que você não joga, você praticamente assiste aquele jogo. E aí você quebrou essa sensação, essa imersão do videogame, porque você tá assistindo aí um filme de não sei, quantas horas. E você pode reparar que dos últimos anos pra cá, ainda mais com o crescimento da indústria dos jogos indie, tá aparecendo muito jogo que tá diminuindo a narrativa dele. Você pode pegar jogos que... Mas aí que tá. Os jogos, eles se adequaram ao mercado, né? Por exemplo, eles começaram a tornar os jogos mais... Como é que eu vou dizer? Mais... Você não precisa saber, você não precisa conhecer, você não precisa ter interesse naquele tipo de narrativa para você jogar. Porque aí você já começa a colocar o cara no jogador comum, né? Na galera de senso comum. Que é a galera que quer pegar o jogo e jogar sem entender a história. Eu conheço gente que joga, tipo, dois jogos idênticos, só que tem uma interpretação completamente diferente, porque eles são tipo de games diferentes. Por exemplo, eu conheço tipo gente que gosta de o Bom da Guerra, tipo, que gosta pra caralho, que linka a história com a mitologia, com a mitologia. E eu conheço gente que tipo zerou todos os jogos sem saber porra nenhuma do jogo. Mas é que porque tá, o jogo não você não precisa daquela narrativa para desenvolver no jogo. O que eu quero falar é que eu tô falando que tipo narrativa, não tô falando nem de sinônimo de história, eu tô falando de narrativa, tipo, da maneira que o jogo se relaciona com nós e como nós acabamos se relacionando com os jogos. Por isso que eu falei do Crazy Crush. Crazy Crush não tem história nenhuma, mentira. Crazy Crush tem uma história, né? Tem, nunca li. Mas pra mim era muito... Na época eu namorava e eu ficava desafiando minha namorada, porque olha como é que eu passei de sua pontuação. E ela... Olha como eu perdi tempo na minha vida jogando essa porra. Quer ver outro jogo que não tem absolutamente narrativa nenhuma, mas nós construímos uma narrativa junto com o jogo? Song Pop. Ah, eu Nossa, lembro da era. Ah, aí Song Pop eu joguei. Aí eu confio. E você ficava desafiando seus amiguinhos. Exatamente. A gente acaba criando essas micronarrativas. Aí a narrativa começa a ser, tipo, individual, né? Isso. Mas ela não é coletiva. É, o nível mínimo. É individual. É, tipo assim, não é uma coisa que parte do jogo pra você, mas uma coisa que parte de você pro jogo. Por você pro jogo. Não, é o mesmo caso que a gente tem lá. Vou voltar lá no Dea Física com Pokémon. Existe toda uma narrativa dentro daquele jogo, dentro daquele microcosmos ali, que é o Dea. Porque você tem... O Alexandre, que é o supremo jogador, você tem a elite dos quatro, você tem os desafiantes, você tem vários aspectos narrativos, você cria toda uma mitologia, um sistema lá, dentro de um jogo que é de juntar três pecinhas coloridas, você tem todo um... E você tem tal jogador especializado nisso, tal jogador especializado naquilo, eu desafiei fulano e ganhei, então realmente, assim, um jogo que não tem essa proposta, ele cria toda uma narrativa dentro daquele ambiente. Até o nosso Itadak, por exemplo, se você pegar uma pessoa de fora pra jogar o jogo, ela vai ficar assim, velho, que porra de jogo é essa, mano? Principalmente se jogar com a gente. Que merda. Exatamente. Aí, tipo, é pra gente, tipo, velho, puta que pariu, que jogo foda, entendeu? Então, nossa, esse jogo tá muito bom, hein? Pra pessoa é só o pessoal andando as casinhas, fazendo os negócios. Não, se pensar, meu próprio título aqui, adotado, entre aspas, adotado por vocês, adotado para mim. Doc Martiloso veio do Itadak. O choro é livre. Não, ele foi adotado, veio do Itadak e foi aderido por toda a sociedade, até a que não joga Itadak. Então, ou seja, acho que existe uma... É verdade. É de aceite universal que você é de Cara, olha o livro da argumentação. Foi aceito por toda a sociedade e é verdade. Não, é aceito por todo mundo que você é uma pessoa adilosa, inclusive pelas pessoas que não jogam videogame com você. Democraticamente é verdade. Pela maioria. Eu não quero debater isso já no primeiro episódio. Então, por que o videogame vicia a gente? Cara, tem um sistema de recompensa que você escreveu aqui na pauta, eu vou roubar. Você pode falar isso melhor, Doc, uma pessoa que, né, está quase formando aí na psicologia essa arte de ser ardiloso, que é basicamente seu curso. É, porque lá no curso a gente tem disciplinas como manipular pessoas, ardilosidade 1, implantar ideias, Eu tô pensando em especializar em Inception. E como é um curso da Fafiche, vocês aprendem muito sobre comunismo. Exatamente. Coleto, você fala aí a matéria que você fez de ensinar o ratinho a tomar água, isso não é manipulação, não? Me diz aí, onde está seu Deus agora? Análise experimental do comportamento. 1 e 2. Pois é. Mas, também, pois é, mas eu também só fiz alquimia. 1. Não deu pra fazer 2. Olha. E a gente, grade de psicologia da FMG. E aí, cara, você tá queimando o filme da universidade, véio, para com isso. Porra. Não, tem gente da física fazendo técnica vocal, tá, Heitor? Lucas, quer dizer, perdão. Quem? Fazendo técnica vocal, Lucas. Vai, dentro do documento lá do pedido lá pro retorno do Puzzle League, o motivo principal é que é o Alexandre, que era o maior jogador, ele tá sofrendo de crise de abstinência. E quem fez o laudo é o Paresky, que é aluno da física, e ele se baseou nos conhecimentos que ele adquiriu fazendo psicanálise 1 e 2. Olha aí, você vê. Ele foi responsável pelo laudo técnico de que o Alexandre tá sofrendo de abstinência. Bom, mas de qualquer maneira, não precisa ser um psicólogo ou uma pessoa muito formada para pensar em alguns aspectos que tornam o jogo... Por que a gente vicia em videogame? Pra começar, a gente pode viciar qualquer coisa. O humano é um bicho estranho. A gente pode viciar literalmente em qualquer coisa. Eu atualmente tô viciado em comer churros depois do almoço toda sexta-feira. E isso pode ser um vício. É, mas eu forcei esse vício. Na verdade, eu chamo de tradição. Eu vou criar uma tradição. Vou comer churros toda sexta. Agora eu como churros toda sexta. Pensando que isso te causa neurobiologicamente, cara, você tá inserindo gordura e açúcar e sal de uma bomba, de uma vez só. Cara, é muito bom, velho. Adoro churros. Você acha que você tá comendo churros porque você quer? Agora? Tem um vendedor de churros na porta da faculdade agora. Eu vi. Eu fiquei muito feliz. Mas tem que... Fica ali na porta do Antônio Carlos. Quem é de BH aí, porta do FMG, ele tá lá pela parte da tarde. De manhã não tá, não. Quiser comer um churros? R$2,50. Aí, é preço padrão. Tá dentro do cartel do churros. Eu vou mandar um boleto pra ele também. Cara, entrando nesse assunto aí de que... Porque games viciam, né? Pra falar a verdade, são vários os motivos que o jogo pode viciar a pessoa, né? Desde uma boa história até mesmo a competitividade, né? O jogo pode ser... Pode pegar e ir lá, tá jogando você e seu amigo, tá dando seu celular e você... Não, eu vou ser melhor que você. Não, eu quero ser melhor que você. Não, eu quero ser melhor que você. Isso acaba criando ali um certo desafio, entendeu? Por parte dos dois jogadores. Mas você pode ter um desafio também por parte da máquina em si, né? A inteligência artificial. Muitas pessoas, como o Lucas mesmo citou, que ele joga jogo assim por causa do desafio. Esse desafio faz você querer jogar cada vez mais porque você quer passar aquilo, você quer superar aquela dificuldade, né? E mostrar ali que você consegue fazer muito mais naquele jogo. Mas se não fosse só a dificuldade, pra que a gente precisa jogar, velho? Já tem a vida aí que dá tanto tapa na cara. É difícil pra caralho, por sinal. Pois é, então não precisa de jogo. Porque na vida você só se fode. E no jogo você pode voltar e fazer de novo. Na vida não tem save state. Na vida não, cara, tem, não tem, não rola aí isso. E com isso me veio outra dúvida. Manda. Tipo, por que é diabo que todo mundo, inclusive eu, era viciado em City View? Quê? Eu não era viciado em City View, não. City View. Todo mundo jogava City View. Que não, velho. Nunca joguei City View. Como não, velho? Você não jogava City View do Facebook? Não, você não jogava, não. Facebook? Cara, meus professores jogavam. Eu tinha uma cidade que tava longe. Isso é no Orkut, mano. Tinha no Facebook também. Não, Grace, você ficou preso nessa há muito tempo, hein? Porra. Ó, falando sério, vocês não jogaram, né? Não, na verdade, ele migrou, deve ter migrado junto, né? Na época, isso. Que ele migrou junto. Vou lá em 2010. Eu joguei o City View e tinha o Farmville, só que o Farmville eu não cheguei a jogar, não. Mas é que eu acho que um jogo pode viciar também, às vezes até pela história. Você pegar um jogo, eu lembro quando eu tava na oitava série, acho que eu tava na oitava série, eu comecei a jogar Final Fantasy IX. E aí, isso é um Final Fantasy IX, um jogo de 4 CDs, deve ter em torno das suas 60, 70 horas. É 4 CDs. E aí você começa o jogo com uma história muito interessante, você fica preso naquela história, só que o jogo é muito longo, então você vai jogando todo dia, você querendo saber a história. de repente isso virou um hábito, ou virou um vício, né? Então, de repente, você já tem um hábito de determinada hora, você vai jogar aquele jogo. Aí a história já não é mais tão... Você já não é tanta curiosidade da história, mas já virou parte do seu cotidiano, rapidamente. Eu passei, tipo, um mês, dois meses, assim, jogando direto. É o que acontece muito hoje em dia com séries. Que a gente cria hábitos de ver séries. Eu, particularmente, criei hábitos de ver, por exemplo, eu tava vendo Gotham, agora acabou, mas eu tive hábitos de ver Gotham em determinado horário, em determinado dia. É, época que eu via Fullmetal, era todo domingo, eu via Fullmetal, bababá, tipo, faz sentido. Mas, tá, ainda não... Só isso não convence, porque, como eu acabei de falar, tem outras mídias que podem suprir isso. É, mas... Foi como eu falei, as outras mídias não te dão a união de todas as experiências que você pode ter no jogo, cara. Então, tipo assim, por mais que existam outras, o jogo ele consegue unir tudo de bom, tudo que é de melhor, açúcar, tempero e tudo que é de bom. Gordura. Pra... Elemento X. É, lógico. Elemento X você acha que é o quê? Gordura. Aquele óleo preto lá, né? É, você acha que é o quê? Aquilo ali é óleo sujo de pastelaria, que o cara frita não sei quantos pastéis. E aí... Por tempo, é uma semana de passa pastéis. Bombril também. É, uma semana fritando pastel, depois tira a gordura, passa um bombril e joga a gordura em cima de novo. Aquilo ali é o elemento X, meus amigos. Enfim. É... Mas a possibilidade de unir todas as coisas é o que há. E a questão também, o principal é de você estar ali... sendo papel-chave daquilo ali, entendeu? Pois é, e isso foi uma das coisas que, pensando mais sobre videogames, que é isso, porque ele nos põe no papel mesmo, tipo, do... De tomada de decisão. Isso, mesmo que a gente não tome, mas, por exemplo, você pegar os jogos do Homem-Aranha de PS1, não sei quantos vocês jogaram eles. Melhor jogo do Homem-Aranha é, velho. Pois é, eu gostava muito do Spider-Man 2, Enter Electro. Mas, enfim, o que acontece? Se por algum motivo eu fazia uma jogada muito foda, porque aquele jogo ele era bem rápido, pelo menos pra época, na minha memória ele era extremamente rápido. E quando eu conseguia... Eu não tenho coragem de jogar ele de novo. Tem coisa que é melhor deixar na memória mesmo. Se ele fazia alguma coisa, não era o Homem-Aranha que fez aquilo, fui eu que fiz. Agora, se fizesse alguma coisa errada, porra, Homem-Aranha, você não conseguia fazer isso? Cara, fiz muito isso com a série do Mega Man X, principalmente o X1 e o X2. Eu joguei os jogos, eu terminei eles, platinei os dois, que não é tão difícil assim. E eu continuava jogando, velho, pra fazer jogadas bonitas, pra tentar terminar mais rápido. E eu dava um pulo, matava um monte de bicho de um jeito foda, e eu ficava, caralho, eu sou bom nesse jogo. Tipo, eu não lembro qual foi o último jogo que eu realmente fiquei tão, assim, preso no... Nesse mundo é viciado, entendeu? Mas se teve um jogo que eu jogava pra caramba, velho, era Naruto PS2. Quando eu ganhei no PS2, aí tinha Naruto, eu começava a jogar no normal. Quando eu vi, cara, eu tava jogando difícil e por fim eu tava jogando insano, cara. Só que assim, eu jogava aquele todo dia. E aí você destruiu o seu R2 e L2. Isso, eu destruí meu R2 e L2 jogando insano. Eu lembro dos eventos de anime que quando eu e o Gui éramos adolescentes, nós íamos e tinha os campeonatos lá de Naruto e o Gui lá jogando com os caras. E tipo assim, aí é engraçado, porque quando você joga lá na sua casa, você acha que você é o bonzão. Porque na época do PS2 não tinha internet pra você tomar couro de menino de 10 anos no FIFA, não tinha nada disso. Menino que comeram só tomar headshot. É, exato. Tomar headshot menino que come sua mãe. Não tinha nada disso. Você acha que você é o melhor da galáxia. E aí, quando você vai nesse tipo de evento, você fala assim, você volta pra casa com a cabeça baixa, você não sou ninguém nessa vida. Felipe, um exemplo melhor disso é Guitar Hero 3. Porra, véi, não fala, não. Não. Véi, depois que eu vi o cara jogando. Depois que eu vi o cara jogando a última música do Guitar Hero 3 lá, do Dragon Force, da Manette, contra o cara da guitarra, velho, no maior nível, eu falei, velho, parei de zoeira, parei. É esse fato mesmo que eu ia comentar. Era muito bizarro, porque o Felipe jogava, né, eu falei, nossa, isso é bom demais, gente, é bom isso aqui lá e tal. Só vem cada coisa, assim, você chega lá e vê o cara jogando a Manette contra o cara na guitarra. E o cara acompanhando pau a pau. Esse é, puta que... Eu acho que uma das principais coisas de videogame é porque ele realmente, tipo, ele recompensa a gente, ele reforça o nosso comportamento a toda hora. É, Guitar Hero tinha as estrelas, tinha, tipo, só o som da guitarra, caramba, eu tô tocando certo, tá indo bem. É, Já nossa, tava cara. mó. Principalmente pra E gente no que 3, curte. tipo, no 3 do Guitar Hero 1, 2 e 3, o 3 ele tipo dá um salto de qualidade, velho. Porque tipo assim, teve o 1, porra, que foda, jogo aí, beleza. Aí teve o 2, que era tipo um melhor, um com as músicas, mas era a mesma coisa. Mas o 3, velho, o salto de qualidade do É 3 muito foda. é tipo assim, é um divisor de E tem águas, assim, Slash, é Tom muito foda. Morello. Mas, na Exato, a verdade, eu batalha nunca contra o joguei Morello. Guitar Hero 1, sabe? Você não jogou Guitar Hero 1? Que? Não, comecei Porra, do 2. cara! Take Me Out do Final Fantasy IX estava no auge, velho. A música saiu num Nunca joguei. jogo. Cara, aquilo pra mim foi, ó, lágrima aqui, cara. Ó, foi o Leandro que me mostrou o jogo. Tipo, ele sabia que eu gostava da música e falou: Olha, tem um jogo que tem essa música. Eu falei: Como assim? Aí chegou lá e eu tinha que tocar a música. É, e no entanto, o Guitar Hero é tão bom e acabou, né? Tá Tá voltando. E vai voltando, né? voltar Tá agora. voltando. Tanto Guitar Hero quanto Tá Rock voltando. Band. Rock Band eu vi, agora Guitar Hero eu não vi, não. Aqui, ó. Eu tô ansioso aí pra volta dos instrumentos de plástico porque eu sou um entusiasta dessa porra. Você lembra quando nós queríamos fazer uma banda de Guitar Hero? Cara, que Ah, vergonhoso. Você verdade. falar isso pra todo mundo ouvir, é isso? Adolescência Porra, aí. velho, o mundo tem que saber disso. O mundo tem que saber disso. E Queríamos o nome fazer da uma banda ia banda se de chamar Guitar Hero. Puzzle. Puzzle. Inclusive, chegamos a cotar instrumentos de plástico, que tem preço de instrumento de verdade, por sinal, e tudo. Cara, eu acho que ainda agora Sinistro. vale a pena com essa volta. Acho que vale a pena a gente fazer isso, hein? Ainda bem que eu não conheci vocês nessa época. Não, Não, eles vão, Lucas. safado, são incluídos. Então, não, Eles mas. vão, eles vão. Tava assim. Tava assim, Lucas. Isso aí foi no final da época já de Rock Band e Guitar Hero. Eu nunca cogitei participar de uma banda de guitarreiro. Cogitou sim, Lucas. Não Na adianta você verdade, o Lucas tá não tava incluído farpar nessa, agora. embora a gente Não tava conhecesse. mesmo, não. É, já conhecia Tava, não. você, Ele mas não não. era. Não, Ele não tava era da sim, velho. zoeira. O Ele não ponto era é. da zoeira ainda, não. Era o Mas Diego. ele tava do Diego, jogo. era o Diego mesmo. Não, cara. Foi mais de uma vez que a gente pensou nisso. Não, nenhuma das vezes eu tava envolvido quando a gente tentou fazer um jogo. Não, não. Ah, do jogo não fala não, cara. Cara, Borracha eu posso confessar queimada. que até hoje Tem eu penso projeto na história monstro. do Que jogo. jogo ia ficar bom pra caralho, velho. Às vezes eu penso também que jogo seria o melhor jogo, Eva. Falcão e os Meninos do Tráfico. Só dando uma vez sobre o Guitar Hero, acho que ele volta. Agora esse Guitar Hero vai ser mais lucrativo que os outros. Porque o cenário de música mudou muito desde o último Guitar Hero até agora. E eu acho que eles vão conseguir colocar mais músicas a um preço menor. Então é tipo assim, eles vão não vão mexer no preço do jogo, mas eles vão lucrar muito. Porque uma das coisas que fez a franquia acabar era licenciamento, né, velho? A licença estava comendo com tava deixando o jogo inviável. Sim, Eu verdade. acho agora houveram muitas mudanças, né, com esse serviço de streaming, o pessoal percebeu que tipo assim, se eu cobrar mais barato da galera, eu vou minha pirataria diminui. E eu acho que agora vai ser mais lucrativo. Acho que eles vão conseguir fazer uma coisa bem da hora. Eles até tentaram enquadrar aí esses jogos que você coloca uma guitarra de verdade, mas querendo ou não, é muito melhor você ter um negócio de plástico lá que você paga, sei lá, R$ 100, que ter que comprar uma guitarra, aí comprar um adaptador, e aí você tem que colocar a guitarra no videogame. Acho que acaba que perde um pouco E de a de plástico sentido. é mais leve, né? Exatamente. Beleza. Então, a gente joga videogame porque, poxa, a gente tem experiências diferentes do mundo real. A gente joga porque a narrativa nos acrescenta. Porque a gente se sente útil, a gente se sente falta pra caralho. Porra, velho, a gente ganhou numa competição de guitarra contra o Slash. A gente é foda. Emocionado, Caralho. velho. Pois é. Quantas vezes já salvei o mundo? Em diferentes mundos. Beleza, e como é que a gente vai saber se a gente tá jogando demais? Cara, eu acho que a gente tá jogando demais quando começa a ter uma interferência negativa em outros aspectos da nossa vida, uma interferência não Tipo. planejada. Posso dar um exemplo? Foi logo quando eu comecei a jogar League of Legends em 2013. E eu jogava praticamente toda a noite até 2 da manhã. Praticamente toda a noite. Só que, tipo assim, eu acordava no outro dia, tava no pique ainda pra fazer minhas atividades e tava, já tinha começado lá no museu mediando, e isso não me atrapalhava. Hoje, eu já tô num ritmo de vida muito mais lento. Então, se eu começar a jogar todo dia até 2 da manhã, isso já vai começar a afetar meu serviço, já vai começar a afetar minha qualidade de estudo. Então, tipo, a mesma quantidade de tempo que eu vou estar jogando, se eu fizer isso hoje, eu vou estar jogando exageradamente mais do que eu jogava em relação ao passado. Então, jogar demais, acho que tem, vamos dizer que tem duas linhas para isso, né? Porque, igual antigamente, todo mundo já teve uma fase que deixava de sair para jogar, né, Felipe? É aqui. Eu também. É, todos nós, vem não. Que atira a primeira pedra o cara que nunca recebeu uma ligação e falou assim: ah, cara, vou sair. Ah, não, velho, não vai rolar não. Acho que eu tenho um monte de coisa pra fazer aqui. Tá jogando videogame. Esse monte de coisa era salvar o mundo. É tipo isso. Não, cara, eu ia falar que eu nunca fiz isso, mas eu já fiz isso já. Ó, tá vendo, Doc? Já ia tacar a pedrinha aí já, ó. Não, não ia. Eu só ia falar, eu nunca fiz isso. E falei, eu nunca fiz isso, mas eu entendo. Mas aí eu lembrei que eu tinha uma vez que eu já fiz isso. Ah, não, gente, mas eu era gente chata. Não, mas olha só. Eu acho que quando você troca entretenimento por entretenimento, eu não vejo problema nisso. É, eu ia chegar mais ou menos aí. Mas a partir do momento que você tá, tipo, por exemplo, você começa a jogar 8 horas da manhã e para 4 da manhã todo dia, não almoça direito. Você tá jogando, não janta direito, deixa de se socializar com a população. É isso que começa a atrapalhar a população. Você, oi, olá, IBGE. Oi, IBGE. Como é que é? População? Olá, IBGE. É o menino do IBGE aí, ó, menino do censo. Tá, enfim, eu entendi, mas foi muito sem graça. Como se ele, como se fosse tipo o presidente do Brasil, né? A população. Hoje, não, a parede população... reagir com a população. Hoje foi um dia ruim, me relacionei só, cara, com 3 milhões e meio de pessoas. Porra, puta que pariu, só 190 milhões de pessoas, caralho. Cara, eu falei população, mas tipo, população é, eu falo as pessoas aí. Tá bom, vereador. Tá bom, eu longe Grayson demais, Gui para presidente. Opa, vota em. Para uma 3. Interação maior. Ele não pode. Ele não vai jogar jogo. Na verdade, se a Dilma sofreu impeachment, o Gui vai assumir? Eu fiquei sabendo que assumir porque na sucessiva é ele. O Gui é verdade, porque ele tem uma interação com a galera. Porque ele não vai ficar jogando videogame em vez de interagir com a população. Mas quem assume é ele ou o Aécio? Eu sempre fico em dúvida. Cara, eu fiquei sabendo que era o Gui, mas parece que é o Aécio, tenho certeza. Vamos esperar o impeachment e depois a gente decide. Ah, então tá bom. Não, beleza. Qualquer coisa a gente põe os militares e tá de boa. É, esperar vários impeachments, né? Na verdade. Eu acho que. Não, na verdade, quem assume. Não, agora que eu descobri aqui, quem assume é o tataraneto do Dom Pedro II. No... Que vai assumir. É verdade, porque eu acho império. Que antes do AS assumir, assume ele. Aí vai ser cabuloso. Você que era de Orleans, né? É isso, de Orleans Bragança. Peraí, gente, não, vocês têm noção que se a monarquia voltar, Chiquinho Scarpa, ele vai ser da família real porque ele é um conde? Caralho, hein? Hã? Tá, o Gui, volta. É, acho que eu perdi o que eu ia falar. Normal. É... Normal não, vou pra tudo. Não, exatamente, depois disso tudo. Mas é porque, tipo assim, a forma que o videogame reflete é. Negativamente, né, na pessoa, é tipo celular, entendeu? Igual celular. Celular, quando é que você sabe que você tá mexendo demais? Quando você começa a acordar, mexendo no celular, já olhando o Facebook, entendeu? Vai dormir, olha o Facebook a cada 10 minutos. Isso é a mesma coisa do videogame, você jogar demais. Tá, eu não entendi seu ponto, porque beleza, quando você olha no Facebook, você tá. É uma rede social, então meio que você ainda tá interagindo. Você falou primeiro. Ou não, você pode que só o videogame olhando. Era ruim, porque. Tá, beleza, Gui, pra mim a interação também conta a partir do momento que você tá recebendo essas informações. Você tá vendo o que as outras pessoas estão falando, as opiniões das pessoas, vendo o que as outras pessoas estão fazendo. Você está em interação. O conceito físico de interação. Considera isso? Tá, entendi o que você quis dizer. E no caso de jogo você falou que era pra pessoa deixar de se socializar. Que era se fechar. Não, sim. Então, peraí. Então o erro é socializar demais ou não socializar? Eu fiquei confuso agora. É, eu tô peraí, confuso com a fala do Gui. Ou então usou o raio de agilidade aí do Gui e confundiu ele todo. De tudo, gente. Eu fiquei confuso. Foi super efetivo. É, o Gui do Gui nem sabe o que ele falou, mas... Não sei mais não, eu perdi já. Mas enfim, até uma certa parte dá pra pegar aí o áudio. É, eu volto aí e ouvi de novo. Felipe, eu acho que você tá jogando demais quando a sua mãe fala que vai estragar a televisão. Jogando demais. O que acontece aos 15 minutos, né? Exato, 15 minutos depois. Não, mas a questão é quando você começa a confundir ou querer estar no mundo do jogo muito mais do que na vida real. Porque querendo ou não, você sabe, por mais que a vida no jogo seja muito boa, tipo, você tenha uma sensação muito boa quando você está jogando, a partir do momento que você quer se tornar um personagem e deixar de viver a vida real, é hora de procurar ajuda, porque você está com um probleminha sério, velho. Com certeza. Foi basicamente o que eu disse. Foi? Não foi. Mas muito, né? Foi isso mesmo? Mas foi mesmo, eu falei que quando a pessoa deixa de se realizar, entendeu? Mas o Felipe não falou isso, velho. Falou. O Felipe, bota caralho, ele fala que tá no jogo, mesmo que seja um jogo social, mesmo que seja um MMO e você esteja, tipo, relacionado com outras pessoas de verdade, você tá socializando, só que você tá no jogo. Você tá querendo estar no personagem. Não, mas falando fora do jogo, entendeu? Eu falei isso, né? Okay. Você quer fazer essa parte de novo? Não, você tem que deixar essa aí. Cara, mas foi a mesma coisa que ele falou. O raio adilusidador foi muito forte. Foi muito forte, eu não consegui aguentar. Mas é porque foi a mesma coisa. Ele ainda acha até agora que é a mesma coisa. Não, ele ainda tá no raio de alienação do Heitor. Do Doc. Como é a fala? Pera aí, gente. Do Pokémon quando ele fica confuso. It hurts itself in confusion. É, it hurts itself. Ai, caralho. O Gui ficou triste. Ninguém tá rindo com a gente. É, agora ficou bad agora. Porra. Não, prossiga. E você, Doc, o que você acha aí? Que jogar demais. É o limite da zoeira. Ou não existe limite para o jogo, assim como não existe limite para a zoeira. Pois é, então, eu como tô em posição de humanas, né, que fica lá, mas tem que pensar bem, criticar e construir, desconstruir. O meu limite, o que eu considero que a gente considera quando a gente tá jogando demais é quando a gente não tem mais variedade na vida. Eu, tipo assim, assim como eu acho que tem gente que, tipo, só se preocupa com os amigos, tem gente que só se preocupa com o trabalho, tem gente que só se preocupa com a namorada, eu acho que tem um limite. Eu não falei de você, Felipe. Sei não, hein? Senti um tom de... Sim, senti bem direto. Sim, eu senti um tom aí. Cara! Você sentiu também, Lucas? Você também eu sentiu? Senti também, nossa, vocês estão te elogiando foda, hein? Tá, caralho, eu enumerei, tipo... Acho que o Doc é importante. Porque ele falou que ele é contra a falta de variedade, mas ele tava lá defendendo a mudança do calendário. É, olha só. Aí, ó. Isso aí ó. Foi outro podcast. Olha a hipocrisia aparecendo aí, ó. A hipocrisia mas minha aí, posição brota. É que o calendário não afeta a variedade. Claro que afeta. Não vou entrar de novo nessa discussão. A gente vai voltar nisso de novo, por favor. O link não. Do episódio vai estar no post, é o Caçafatos número 3. 2. Beleza. Se você chegar a ouvir o 3, deve existir o 2 ou 1, ou não, né? Não sei como é que vai ser. 1 e 2 existem. Já está no feed. O problema todo é, tipo, quando a gente se dedica demais a uma dessas coisas. Uma das melhores coisas da nossa vida moderna é, tipo, a gama de sensações e de experiências que a gente pode viver, sabe? Beleza, eu posso jogar videogame, eu posso ver filme, eu posso ver série, eu posso ir pra um bar, eu posso... Inclusive, só pensar em bar, tipo, a gente pode ir, tipo, tudo quanto é bar. A gente pode ir, tipo, no Boteco Sujo, Cabral. A gente pode ir numa Maleta da Vida, pode ir na Guajas, pode ir no pub, pode ir no... Cara, se eu sair quando eu saio do lado do museu, eu vou pegar ônibus, eu passo por 13 bares e uma maleta. Pois é, então assim, isso é a gama de coisas que a gente pode experimentar. Tipo, a gente pode pensar em música, sabe? Tanto de música que a gente pode ouvir. Tipo, nossa, eu me sinto tão retardado quando eu era adolescente e ficava ouvindo só Nirvana. Eu ficava só ouvindo Metallica e só Ad. É, então tipo assim, eu me sinto tão retardado, eu falo assim, poxa vida, tive tanta coisa legal. É verdade. E é a mesma coisa, sabe? Você pode, por mim, você, beleza. Tipo, se um dia você pegar e falar, Olha, eu tô com um feriado, ou se um dia você tá doente e não vai trabalhar nem estudar, você pega um controle do videogame, ou pega o PC e fica jogando tipo 12, 13 horas seguidas, você não me importa. Beleza, vai fundo, tá, sabe? Vai fundo, champs. Não torna isso a única coisa que você fazer da vida. E tem gente que torna, sabe? Enfim, eu acho que também acho que a gente tá jogando demais quando a gente começa a pedir vida no Candy Crush pra outras pessoas. Ah, isso aí já é o limite, já. É, quando você começa a pedir vida. Cara, isso aí é uma falta de ética, é uma falta de respeito com as pessoas. Tá, é. Não, o pior ainda é que não é direcionado, né? O marketing é não direcionado. Não, ele é direcionado, mas você manda pra todo mundo, de qualquer maneira. Tem opção de mandar pra todo mundo. Não, você manda pra todo mundo. Não, véio, tem mas, como tipo, mandar assim, pra pessoa e tem como mandar pra todo mundo. Mas a galera que faz tem que fazer direcionado. Porque eu não jogo essa porra desse jogo. Ele só me deixa puto e faz deletar a pessoa do meu Facebook. Não, é aquela coisa, né? Não vai que cola. É. Vai que você começa a jogar, né? Bom. É, encerramos assim por hoje. Estivemos aqui hoje com o Lucas, aquele que é viciado em Super Caixa Caixote. Tem com 36 horas, que é aventureiro, que não é um título verdadeiro pra ele. Físico, que ainda não é um título, ainda já que ele não formou. É, o Argiloso Oculto, embora ele negue. Gente, não mexa nas suas unhas encravadas, isso é sério. É, também estivemos aqui com o Felipe, com suas opiniões controversas sobre democracia e jogos e sua raiva contra Candy Crush. E aí, Felipe, qual é o seu recado pro final do episódio? Véi, gente, vamos arrumar a vida, vocês todos. Vamos dormir, tô com sono, porra. E junto aqui, reclamando o tempo todo, de que tá com sono, ou que não devolveu livros, ou que a gente reclama, ou que eu reclamando da nossa reclamação sobre o barulho que ele faz com a máquina de escrever dele. Tivemos Gui, falando que não joga nada, apesar de estar jogando, e enfim. Gui, e aí? Qual o seu recado para todos os nossos ouvintes? Para todos os ouvintes, não, para toda a população. Para toda a população desse país. Como presidente. Como candidato a presidente, eu só tenho a dizer que jogar é muito bom e que você tem que se divertir porque a vida não é fácil. Eu pensei que ele fala que a gente tem que estudar. Que bela mensagem desse jovem, rapaz. Eu votaria nele. Que belo discurso desse candidato. Candidato não está sendo leviano. Bom, e eu terminei esse episódio descobrindo que mesmo fazendo uma pauta a gente consegue sair muito dela. Beijos, valeu, falows, até mais e assina o feed.